Zona Tupana 6310, vai direto Duna, desce para 2000, país Quinegão no 015. Solo faz o parqueamento do Embraer no 01, tá livre de Matex. Posso Embraer no 01, livre, chama 1613. Autorizada, após desvio Duna, autorizado na LS, está estabilizado, está 3662. Desvios autorizado após Duna, autorizado LS, está 3662. tá na Juliette agora. Ah, tá, obrigado. Go 1885, coordinate for ground staff, report what you take. Go protect you, go 1885. Localizado o curso do localizador, tá 3662. Tá 3662, complexo nosso, chama torre 1895. Torre 1895, tá 3662, até já, obrigado. Canal 3110, Salvador, boa noite, 3662, estabilizado, X-ray, baixado e travado. 3662, livre do pulso, vento 1 no 40 graus, é 12 anões. Pouso autorizado no 0, está 3662. Salvador, o 1613 para o táxi com 97 a bordo, 3h40, alternando Campinas. Autorizado, outra ponte para da piscina 0 via pátio, Índia Alfa, ponte para da Timatonha, 1 no 8, 9, 5, ajuste no 0 no 5, 1 no 6, 1 no 3. Despacho Índia Alfa, postado 295, 1095, 1613. Go 1885, you approve the taxi holding point runway 10 via April 1, India Alpha, in holding point contact tower, frequency 118.195. April 1, India Alpha, go 1885. No problem. Observe a passagem da aeronave agora cruzando a cabeceira 10, após a Lima tem. Após a passagem da aeronave, Lima tem o número 3. Solo 54 direita, 219 solo. Fox 219, tá 3662. Última 0, complete final, semi-torre, 1895. Confirmando a sequência da torre. 1895. 2956. Decolagem 613, vento 140 graus 86. Decolagem no 613, por favor. Alfa Juliette para o portão 08. Alfa Juliette para o 08, está 3662. Check turn de pouso, 1140 graus, 89 pista 10. Salvador Tower, go 1885, start plane 10. Roger, maintain position. Maintain 1885. Voo no 3, decola os 55, 208. 208, voo no 63. Check turn de pouso, 1140 graus, 109 pista 10. 120 graus, 109 mais. Boa noite, contato radar, suba para o nível 360, saída Arco. 360, Arco, vamos, nível 3. prepare to line up and wait, go 1885. Prepare to line up and wait, go 1885. Via 310, solo 57, direita, 1219, no solo. Direita, 1219, bom. Autorizado, ele é gol número 3. Roger, ele é gol número 3. 485 cleared for takeoff, we'll be in this 140 degrees 6 knots. Clear for takeoff, go in 885. Fala, Juliette, portão 060. Fala, Juliette. Departure control, good evening, go 1885 airborne, dial departure, land a transition. Go 1885, skunk 4525. Okay, we are ready, skunking 4525, go 1845. Correction, 5425. Okay, 5425, sorry, go 1885. Go 1885, Leda, contact 1, flight level 360, fly direct to Leda. Direct to Leda, climb flight level 360, go 1845. Go no 613, Sam Centro Recife, 1288, TN 1260. 288-260, go no 613. Controle, go 308, fazer. Dona 318, boa noite, destara 2003, legal no 0195, voz direto Duna. 2000, direto Duna, comigo sim, com 398. Go 1-8-8-5, request to fly bridge. Sete, informação, Víbano. Portão 4, autorização, Galeão. Jet 5827 autorizado, Galeão. GPS 1-0, SMAP, Luz, Tui, Voz, confirmado do plano. Nível 360, decolagem do 1-0 com curva à direita, perfil de da L, Leda Bridge. O transponder é o 5436, controle PL 1-2-0, décima 8. Autorizado, Galeão. 360, autorizado do 1-0, SMAP. Perfil de saída da Eoleta Bridge, decolando da 1-0. Transponder 3436, controle 1-2-0-8. Confirme somente o nível autorizado, 5827. 360. É correto, me pronto, puxa o aquecimento. Camaré. Lona 398, autorizado final LS, parte estabilizada. Livre, reportaremos, Lona Boa noite, Lima, Kilo Bravo, voo direto TAP, no ideal de descida, desça para 3 mil pés, que negão na 095. Voo direto à posição ITAP, e no ponto ideal de descida, desça para 3 mil pés, que negão na 095.